will stand in the rain with his mouth open till he drowns in the sky. It is like saying that certain people will take doses of pleasure till they die. That's what the alien would say. Oh, you're an alien. No, that would be ridiculous. Oh, so you need to deny it now? I'm a recent since Texas, and I kind of like to feel cool water with no place left to go. Espanta espíritos. Nesta edição de Espanta Espíritos, o regresso de uma banda inconfundível, os Cramps. Os Cramps são uma companhia que não se esgota na audição dos discos ou na loucura dos espetáculos ao vivo. Os Cramps têm um estranho poder mágico de penetrar no fundo das pessoas, de preencher um imaginário, de criar fantasias que se encontram em cada momento de realidade. Classificando-se de Psychobilly ou Terrorbilly, os Cramps, desde o seu EP Greatest Hits, gravado em 76, permaneceram ligados ao mito do voodoo e do rock and roll negro. Inspiraram dezenas de bandas, tiveram problemas entre si e com a editora discográfica, destruíram mitos, criaram outros, arranjaram um novo contrato, gravaram um novo LP, entraram em turnê pela Europa e, principalmente, estão muito orgulhosos de tanto tempo depois e tantas diatribes depois estarem vivos. Drive away, now get out of your mind. Na primavera de 1976, os Cramps começaram a apodrecer num apartamento de New York City. Sem ar fresco, nem luz natural, a banda começou a desenvolver a sua forma mutante de rock and roll, ajudada apenas pelos raios de azul agoniante da TV noturna. Enquanto os ritmos martelados e quadrados do punk proliferavam em Nova York, os Cramps mergulharam nos recessos mais profundos da psico rock and roll, procurando os mais primários de todos os impulsos rítmicos, o rockabilly, o som da derrocada da cultura solista num acesso de arrepios e soluços. Enquanto as reprises de filmes de ficção científica iluminavam o quarto com as suas cores fantásticas, os Cramps não se contentavam com os escombros das mentalidades das anteriores eras de rock and roll, o rock instrumental, o surf, o psicadelismo ou o punk dos anos 60. Eles juntaram-lhe um ingrediente e o mais perigoso e louco de todos, eles próprios. Em 1977, Alex Chilton, líder lendário dos Box Tops, vê os Cramps em Nova York e leva-os para Memphis, onde o grupo gravou temas para dois singles. Em 79, Miles Copeland edita na Illegal esses quatro temas acrescidos de Lonesome Town sobre a forma de um maxi EP que se intitulava Greatest Hits. Tinha nascido um monstro, chamava-se The Cramps. história dos Cramps vive certamente das potencialidades estranhas dos seus membros. Relembremos o vocalista Lux Interior, um estranho cruzamento de um Elvis Franzino com uma personalidade de um filme de terror, grande colecionador de discos do punk americano de rockabilly. De todas as etiquetas dadas ao grupo, do punkabilly a psychobilly, Lux negou todas elas, levando por diante o seu projeto de fazer algo novo, a partir dos mesmos elementos e espírito subversivo do rockabilly original, um rock no estado mais primitivo da demência. Para ele, o mais importante era impregnar o som dos Cramps do humor negro e assustador, e não brincar apenas à magia negra, dadas as forças envolvidas. Poison Ivy, uma jovem loura, a guitarrista influenciada pelo surf rock instrumental de Duane Eddy e de Link Wray, polvilhou continuamente o som do grupo com a sua guitarra ritmo. Brian Gregory e, mais tarde, Kid Congo Powers, com as suas longas madeixas branca sobre uma face plena de cicatrizes, transformaram-se no foco visual do grupo, tocando habitualmente sentado no chão ou deitado, apaixonado pelos domínios do oculto e da magia negra. Por fim, Nick Knox, um autêntico motor, uma das mãos esquerdas mais famosas do underground americano, proporcionando constantemente aquele som viscoso e claudicante que os outros Cramps construíam contra o seu poderoso ritmo. Estes são alguns dados essenciais de uma banda única e desigual que fez a sua própria história de um lado ao outro dos Estados Unidos, desde naquela primavera 76, encerrados naquele apartamento em Nova York, nos deu um álbum seminal. Ladies and gentlemen, live from the Peppermint Lounge, the Cramps. Well, here comes the one that you've been dreaming of. I'm the most exalted potentate of the law. I got a mojo hand and fits like a glove. I'll be coming round the mountain to get your love. I'm most exalted, the potato of the law. Yes, I am. Yes, I'm a celebrated hot-tot of twat. Make a whole lookout, make way for the big shot. I'm a big you near my turtle dove. Espanta espíritos.